Panorama Agrícola para 29 de março de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre. Olá você, nosso ouvinte, amigo do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 29 de março de 2011, terça-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado do programa é: a credibilidade fala por você. Na dica de Simone Barrim, você aprende a fazer uma deliciosa farofa. Aqua Negócios cresce o mercado de rações para pescados. No noticiário, Epagre organiza Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais. E na entrevista desta terça, a produção de hortaliças orgânicas em São Joaquim. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647, deixe o seu recado ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça uma deliciosa farofa aquecendo em uma frigideira um pouco de óleo e margarina. Quando estiver quente, coloque a cebola, a linguiça, o alho e refogue até começar a dourar. Em seguida, junte a farinha de trigo, sal e pimenta a gosto. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A Epagre começa a preparar o 18º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e o 5º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas. Esses dois eventos serão realizados no mês de novembro em Joinville, entre os dias 13 e 18. São promovidos pela Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais e pela Associação Brasileira de Cultura de Tecidos de Plantas. A realização está a cargo da Epagre, da UFSC, da UDESC, da Univille e da Agremiação Joinvilense de Amadores de Orquídeas. O presidente da comissão organizadora é Gilmar Germano Jakubowski, da Epagre de Joinville, o vice-presidente Gilmar Roberto Zaffari, da Estação Experimental de Itajaí. E na comissão técnico-científica estão Gilmar Roberto Zaffari e Eliseu Soprano, ambos da Estação Experimental da Epagre em Itajaí. Depois de meses de queda, o preço pago pelo leite aos produtores rurais começa a reagir. O Conselheite projetou os valores para este mês de março com reajuste de 1,16%. O litro do leite padrão passou a render 0,61 centavos aos pecuaristas. É pouco, mas é uma tendência que deve persistir até o fim do inverno, segundo o Conselheite. Essa escalada de recuperação de preços deve devolver a lucratividade à atividade leiteira. O valor pago pelo produto posto na plataforma da indústria, com o fundo rural incluso, subiu menos de um centavo pela projeção do Conselheite. O leite acima do padrão passa de 0,69 para 0,70 e o leite fora do padrão de qualidade de 0,54 para 0,55. Essa projeção vai ser confirmada ou reajustada na próxima reunião mensal do Conselheite, no dia 18 de abril, quando serão anunciados os números definitivos de março e a projeção dos valores para abril. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A produção de hortaliças orgânicas em São Joaquim, na Serra Catarinense, é o assunto da entrevista de hoje do Panorama Agrícola. Quem conversa com o agricultor Antônio Medeiros, de São Joaquim, é a jornalista Isabela Schwengber. A produção de hortaliças orgânicas está mudando o cenário da área rural de São Joaquim, na Serra Catarinense, conhecida nacionalmente pela produção de maçã. É o caso da propriedade do seu Antônio, que converteu parte do pomar convencional para cultivar alface, ervilha e cebola orgânicas, com a assessoria do Serviço de Extensão Rural do Estado. Eu, primeiramente, a gente plantava convencional, era batatas, coisas muito sempre tinha de usar muito agrotóxico. E por intermédio da Ipagre, em 2004 para 2005, nós começamos a plantar a batata orgânica. E daí logo em seguida nós começamos a procurar a plantar a horta também orgânica. E financeiramente a atividade vale a pena? Olha, eu para mim já está valendo a pena, porque a gente, o gasto é menos, não depende muito de a gente ir nas casas pecuárias e faz as adubações, geralmente faz crioula e os defensivos que a gente usa é crioulo, inclusive é urina, a urina da vaca e a compostagem, o super magro, as coisas que a gente usa, não depende de a gente ir no comércio comprar. Como que era a vida aqui na propriedade antes e depois do orgânico? Ah, eu acho que mudou muito, porque inclusive a gente ainda está meio pegado no banco porque devido à dívida que a gente tinha no, por causa dos pomar, né? Que tem pedra, tem enjada, tudo. E depois que eu optei para o orgânico, eu estou deixando mais de lado o pomar, que é convencional. Ah, mudou muito, até a saúde da gente muda muito, assim, lutando o orgânico, dá mais ânimo para trabalhar. Notou o que disse o seu Antônio? Plantar na forma orgânica dá mais ânimo para trabalhar. Palavras de Antônio Medeiros, de São Joaquim, na entrevista a Isabela Schwengberg. Você sabia? Você sabia que as principais culturas de verão são soja, milho e feijão? E as principais culturas de inverno são trigo, aveia e cevada? Faça a rotação de culturas com o uso do plantio direto. Não queime a área. Use o plantio na palha e preserve a água e o solo. A sua produtividade vai aumentar e você estará ajudando o meio ambiente. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. A demanda por rações para engorda de peixes e pescados em cativeiro tem disparado cada vez mais no Brasil em comparação a outros animais como aves e suínos. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal e apontam crescimento da ordem de 17% de 2008 para 2009. O aumento confirma a projeção do Ministério da Pesca e Aquicultura, que aponta alta na produção brasileira. O mercado expressivo, no entanto, aposta na desoneração tributária para impulsionar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva aquícola brasileira. Outra informação da pesca é que o oeste de Santa Catarina pode ganhar um frigorífico para beneficiamento e exportação de pescados de água doce. A ideia é desenvolver a criação de peixes em cativeiro nos reservatórios de água das barragens do oeste do estado, como as de Itá e da Foz de Chapecó. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural diz que o gênero de peixe a ser beneficiado é a tilápia. Para atender mercados exigentes como o europeu, as tilápias não podem ser criadas em tanques fechados como açudes. É recomendada, então, a sua criação em tanques-rede, em fluxos de água corrente, como os das barragens. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. Uma grande lutadora merece nosso respeito. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. É sua força guerreira, é igual a planta que cresce. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. A sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou